Bom dia, queridos e queridas, e todo mundo que tem estado com a gente nesse tempo de leitura da Bíblia e de explorando. Hoje a gente vai seguir na história de Jacó, pulando uma história que está no fim do capítulo 32 e que eu de verdade recomendo a todos que possam ler. Pega a sua Bíblia, dá uma lidinha no Gênesis 32. Para você entender o que vai acontecer com Jacó a partir de Gênesis 33. Eu vou colocar uma. Logo depois dessa gravação, eu vou colocar uma figura. Uma fotografia, na verdade, do rio que existe até hoje, chamado Jaboque. E no val, ou seja, no vão do Jaboque, no, na descida do Jaboque, na travessia do Jaboque, aconteceu algo com Jacó. Marcante na vida dele, tão marcante que ele vai receber um novo nome a partir daí, passando a se chamar Israel. Israel quer dizer aquele que luta com Deus e prevalece. E Jacó era um homem que toma grande parte do livro de Gênesis, a sua história, e é um cara com a vida sempre muito enrolada. Essa é uma marca na vida de Jacó. Ele é um homem como a gente, cheio de problema, cheio de incoerência. Teve que lutar profundamente com as suas circunstâncias de vida e as escolhas que fez. E, na verdade, como a gente estuda a vida de Jacó, talvez a melhor coisa para a gente estudar a vida dele, de seus filhos, é a gente ver que a atuação de Deus através da minha vida, da sua vida, da vida de qualquer pessoa, não tem nada a ver com o fato de você ser especial, ou de você ter uma santidade, ou uma moral, ou um comportamento que permita que Deus trabalhe através de você. A história de Jacó é uma dessas histórias que serve para ilustrar, entre outras na Bíblia, como eu diria quase todas, que Deus trabalha não porque você é muito legal, porque você é muito santo, mas Deus trabalha apesar de você ser o que você é, apesar de você ser da qualidade que é, apesar de você se comportar como se comporta. Jacó, nós vimos ontem, se aproxima de um encontro que o apavora há praticamente 20 anos. Encontrar com seu irmão Esaú e ter que lidar com um camarada que a última vez que ele soube queria matá-lo. A mágoa entre os dois é profunda. Mas eu vou tentar tirar daqui uma dica importante para a sua vida. Jacó está num caminho, acontecendo alguma coisa na vida dele, que é uma transformação. Ele vai ser transformado de Jacó, o enrolado, em Israel, o pai de uma nação. Isso vai demandar que Jacó entre num determinado momento numa situação que é solitária para todos nós, que é o encontro com Deus. Não se encontra com Deus coletivamente. O encontro com Deus é um olho no olho. O encontro com Deus acontece na solidão, no silêncio, no teu quarto, na madrugada, na hora da luta, quando você tem que encarar objetivamente quem você é ou quem você se tornou. E lutar com Deus e se agarrar com Ele, e brigar com você mesmo, até que você perceba que essa luta está sendo com um Deus que poderia simplesmente fazer você deixar de existir, e Ele decide te abençoar. A bênção que Deus dá a Jacó é muito interessante, porque ao fim da luta que ele está tendo com Deus, a espada do anjo do Senhor toca o seu lado, a sua coxa, e a partir desse dia, até o fim da sua vida, Jacó vai mancar dessa coxa. E o símbolo disso é basicamente o seguinte: quem briga com Deus nunca mais vai andar como andava antes. E essa mudança na maneira de andar é porque a gente vai ficar menos ligeiro, vai ficar menos rápido, menos esperto e vai ter que pensar antes de dar um passo. Quem tem uma dificuldade qualquer que te faz mancar, seja um joelho, seja uma coxa, seja alguma coisa na sua locomoção, sabe que cada passo é dado com mais cuidado do que quando você desavisadamente anda sem sentir nada. A luta com Deus deixa na gente uma marca que faz a gente pensar duas vezes antes de colocar o pé em determinado lugar. Bom, Jacó, que já era um cara astuto, um cara do plano, um cara da estratégia, no texto de hoje ele acaba se encontrando com seu irmão Esaú, absolutamente temerário e achando que o risco é grande. Protege a sua esposa querida Raquel com seu filho José, Lia com seus outros filhos, as suas concubinas com os outros filhos e acaba se encontrando. Tem ali um momento em que já passou a ira de Esaú. Eles se abraçam. E Esaú e Jacó se reconciliam. Porém, tem um detalhe nessa reconciliação que eu queria chamar a atenção. Primeiro, que Jacó não é bobo. E Esaú insiste muito: vem comigo, vamos embora. Ele fala: não, a criançada está cansada, os rebanhos estão cansados, deixa eles mais um tempinho, deixa que eu vou aqui, eu sigo atrás, eu vou no meu passo, né? Vou chegar lá, a gente se encontra. Esaú fala: não. Então deixa que eu deixo meus capanga com você. Não, não precisa não, pode deixar. Você já me recebeu muito bem, está tudo bem, muito contente e tal. E acabou que Esaú voltou para Seir, que é lá no sul extremo do lado direito, se você olhar para o mapa, do mapa de Israel. Ele vai para Seir, onde é o território de Edom. E Jacó fala assim: eu vou fazer outra coisa, eu vou para Sucote, que é um pouquinho mais ao norte do Jaboque, constrói uma casa, abrigo para os seus gado e vai procurar lugar para si, para sua família, vai se estabelecer, vai comprar um campo e deixa esse encontro para depois. O que acontece? Quando a gente se reconcilia, quando a gente acerta uma pendência para trás, isso não quer dizer que a gente vai voltar a caminhar no mesmo caminho. Tem uma frase que eu costumo dizer, que eu ando com qualquer pessoa. E eu realmente tenho amigos de vários gêneros, tenho amigos de várias opiniões políticas, tenho amigos de vários níveis sociais e de várias idades. E, sinceramente, eu ando com todos eles e alguns de vocês estão me ouvindo, são desses amigos. Mas tem uma coisa que eu não faço, não, meu irmão. Eu não ando em qualquer caminho. Eu ando com qualquer pessoa. Mas o caminho que eu sigo é o caminho de Jesus. Então, na medida em que qualquer pessoa esteja andando nesse caminho, com probidade, com a paz, com amor, com carinho, com serviço e com todos os princípios que caracterizam o seguimento de Jesus, nós vamos estar juntos, não tem nenhum problema. No momento em que alguém segue por um outro caminho, que não é o caminho estabelecido, dirigido, acompanhado por Jesus, eu continuo amigo da pessoa, fico bem. Se for uma pessoa com quem eu tive problema e que tive que me reconciliar, eu me reconcilio, mas eu tendo a ter o mesmo comportamento de Jacó. Olha, tá bom aqui. Para lá eu não vou. Por que que Jacó não vai para lá? Bom, primeiro porque ele vai. Essa ida para lá, ela poderia significar uma volta a uma relação que já não é mais, que já foi. Já não são aqueles dois rapazes, já não são aqueles dois homens de 40 anos que estão ali no fogo da sua do seu vigor, que estão se relacionando de novo como irmãos para ter um bafafá. São dois homens maduros. E Jacó sabe, não tem mais como voltar a começar um sonho de uma família, que vamos ficar todos unidos e vamos juntar todo mundo. Não, não, não. Fica você no seu caminho, eu sigo o meu caminho. E foi muito acertada essa posição de Jacó, porque é esse caminho dele independente que vai dar, no fim das contas, na nação de Israel. E o caminho de Esaú vai acabar, Esaú gerando toda o povo de Edom. Esse povo vai se misturar com os nabateus, depois vai sumir, deixa de existir. Então, uma dica: reconciliar, acertar a coisa com quem você tem pendência, não quer dizer voltar a andar no mesmo caminho, andar com as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas. É simplesmente o tá bom, acertamos, estamos bem, nos reconciliamos, fizemos o que tínhamos que fazer, mas já não tem mais nada para a gente fazer junto, né? A gente fica simplesmente numa boa relação. A gente não vai se tornar íntimos e useiros e vezeiros dos mesmos lugares e espaços. Nesse mesmo sentido, o texto de Gálatas, e para entender o texto de Gálatas fala da questão da liberdade que os Gálatas haviam descoberto em Jesus, e tinham encontrado em Jesus, e a chegada de pessoas judaizantes, né? Que eram da religião judaica, que estavam dizendo para os caras: se vocês querem seguir Jesus, vocês têm que guardar as tradições judaicas e passar a estar vivendo dentro da lei de Israel. E Paulo está defendendo aqui, falando: olha, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você viver bem, ter uma relação amistosa. Outra coisa é você se voltar a se escravizar e voltar para a situação anterior, ou no caso dos Gálatas, passar a entrar numa relação de escravidão. E ele usa como exemplo Sara e Agar, mulheres de Abraão, que têm origem em Abraão, mas que vão dar origem a duas formas de vida completamente diferentes. Uma que simboliza ali a vida na escravidão, outra que simbolizaria a vida na liberdade. Uma que simboliza a vida nas tendências naturais da carne, e outra na vida, nas tendências do espírito. Ele fala: olha, nós somos filhos da livre. Nós fomos chamados para a liberdade. Então, uma vez que você foi chamado para a liberdade, que você foi transformado, que a sua vida está arrependida, que você está andando diferente, beleza, reconcilie-se, tenha uma boa relação com todo mundo, mas isso não quer dizer voltar a andar na escravidão. Não tem mais como voltar a ser o que você era. Sabe essa coisa do vamos voltar aos bons e velhos tempos? Impossível. Não tem jeito. É simples assim. No texto de hoje eu queria falar isso. Deus te conhece desde sempre. Deus sabe como você foi feito. Deus conhece o seu interior. Deus conhece a sua formação. Ele te dá a chance de ser transformado. Ele muda o seu caminhar. No processo você vai ter contatos que vão restaurar as suas relações, vão restaurar as maneiras como você se relacionava com pessoas, vão ter oportunidade de pedir perdão, mas tudo isso não significa voltar a andar naquele mesmo caminho que você andava, fazer as mesmas coisas. Deixa as pessoas viverem do jeito que elas vivem e viva você do jeito novo que você foi chamado a viver. Viva você do jeito novo de andar que você passou a andar. Reconciliar-se é muito bom, acertar as pendências é muito bom, mas isso não significa voltar a andar da velha maneira. Então, teria muito mais coisa para a gente explorar nesse texto de hoje, mas acho que basta isso. Pensa nisso e começa uma nova caminhada na sua vida, um novo jeito de andar, um novo jeito de caminhar. Não anda como você andava. E, se você puder se reconciliar e acertar as coisas que tenham pendentes na sua vida, acerta. Mas isso não significa, em hipótese nenhuma, que ao acertar com alguém que anda em caminhos que são diferentes daquele caminho que você foi chamado a andar, que você tenha que andar no mesmo caminho. Permaneça sendo uma pessoa boa, que consegue se relacionar com todo mundo e, ao mesmo tempo, inclua na sua vida o caráter de ser alguém que sabe: olha, meu querido, Na boa, divirta-se, faça o que você quiser fazer, mas nesse caminho, ou nessa maneira de ser, nessa maneira de proceder, eu não caminho. Se daí isso gerar novos problemas e novas situações de tensão, que não seja por causa do seu mau comportamento, mas exatamente porque você opta por andar no caminho que é de Deus e não no caminho que ele reprova. Simplesinho hoje, bem rápido, e pensa nisso. Deus te abençoe, tenha um bom dia e que a semana seja muito legal para você.